3192, taxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 3192. Esse caso Carbravo, não temos aqui seu plano, informa o horário. A gente notificou na sala IF aqui. Vamos verificar, aguarde. Falou que o patrão não já seria a nossa autorização. Um minuto, 418 já chegou aqui, estamos só completando os dados da guarda. Boa noite, pronto para 4? Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21, no Saitar Bor, transição Elefa. Decola no zero, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5432, proteja. Autorizado com 360, aperto no 21, decola no zero, curva direita, aperto no arbor, transição elétrica. 208, controle 5432, após, voz em 14, no erro. Presidente, corrente, chama para prospeccionamento. 3192, táxi via Juliette, portão número 2. Cascar Bravo, o plano já foi enviado, já foi encaminhado pela AIS, alguns minutos apenas para o sistema processar. Acionar 6327, serviço radar encerrado a 50 milhas sudoeste de Salvador. Chame Léo, zona 201, solicita a descida. E Salvador, muito boa tarde, azul 9135. Azul 2791, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegar na mão, reporte ideal de descida. É o Leda Bidev, aguarde cópia. Se abra, siga. Gente, autorizado Manati, no mil pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0145, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. 22 a bordo, altímetro no 0 no 3, para acionamento chame torre 1 no 8 decimal 9, 5, com voo. Baixado e checado, azul, 9135. Liposo, vento 120 graus, 10 horas, 935. Liposo, 935. Tá bonito. Trote mais pronto para corte. Autorizado Santos Dumont, nível 400, via Pesolô 44, saída da Euleta Bidev. Decola dono 0, curva direita, controle 120 decimal 8, Aciona 5122, proteja. Connection para feedback acionamento. Até o Juliette, abre o sinal. Azul 6918, clear to Mari arrival, sun flight level 050. Roger, clear Mari arrival, flight level 050, Azul 6918. Abre direita, chama 219 no solo. 219 no solo, boa, 9. Está chamando a frequência da torre, aqui, controle 208. Azul 2791, desça para 3000 pés, azul chama 013, autorizado direto do nada presente. Fiscal ficar bravo, autorizado o voo local, um no meu pé no corredor axé, após 145, correto disponível, decola da 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0132, proteja. Passando do 2231, informação 90. Passando do 2231, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a Mari, reporte no ideal de descida. Afirmativo no ideal de descida, já no ideal de descida, possível o Armozi e TAP. Passando do 2231, inicialmente mantém a chegada, número 3 na aproximação, desça para o nível 060. E mantém 060 autorizado já, 2231. Forma parte. Saída prevista da Elde da Morte para a guarda cópia. Minuto. Foxtrot Yankee pronto. Autorizado com banho, nível 430, via Upper Zulu 10, Cuba, via Upper Zulu 16, saída da Elde e da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5456, coteja. Azul 279, não tem condições de incrementar a velocidade? Tem condições de manter até a próxima duna? Tem uma na aproximação, mantém, Azul 279. Então, no 7, curva direita. Firmo. Informa PLB. Informa o PLB no táxi, altímetro 10 no 3, para acionamento, chame torre 18095, bom voo. Salvador. boa tarde, ele está Mike Hotel Juliette. Hotel Juliette, prossiga. Estamos na ponte 8, autorização de reboque para a ponte número 9. Nada, autorizado, reporte ao término. Reportando ao término. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Persolo 10. Papa Alfa Índia, DCT 1 Bádia, Persolo 44. Saída da Elza e da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5174, coteja. 2231, descida ao 060. Afirmo, 060 autorizado, passaria 2231. 31, 060. Para prospeccionamento. Connect 1013 25 feet to 2109. 3000 feet 1013, reducing 2109 as well as the better one. Check autorização, confirm posição. Check. 1097, autorizado com fins, nível 360, via Persolo 21, no freio da Arbor, transição elétrica, decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5440, coteja. Autorizado 360, até com fins, via Persolo 21, decola da pista 10, descida da Arbor, transição elétrica, decola da 10, curva direita, transição saída 208, transição 5440, voo 095. Regimento correto, para prospeccionamento. Claro. Hotel Juliette Sierra, decola 07, chama o controle 120, decimal 8. Esquilas Cabrava, autorizado ingresso, alinhar, reporte alinhado no 7. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, boa tarde, mantenha-se condições visuais, o ajuste chama 013, direto plataforma, reporte 20 milhas fora. Boa tarde, reporte 20 milhas, Hotel Juliette Sierra. Sim, é que eu tenho. Autorizado, acionamento de habitantes. Azul 279, Uno, Uno completa o sinal de chame a torre, Uno, Uno 895. 895, Azul 279, Uno. Azul 6918, descend to 2000 feet, clear the left final, report 7. Clear 2000 feet, Azul 6918. Paredo 2231, desça para 3000 pés, ajustamos 013, redução de velocidade 220 mais. Afirmativo, desce 3.013, 2209, 2231. Eu acho que a Bravo está pronto para decolar? Autorizado, decolar, pista 17, vento 120 graus, 109, Bravo. Afirmativo, redução 180-2231. Autorizado o táxi, Fox Yankee, confirma para Bruno? Ok, autorizado o táxi, chama para ingresso, não sei. Turn, sir, mais travada azul 279 ou não? 279 ou autorizado pouso agora, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso azul 279 ou não? Com isso que o Oscar Bravo decola os 1-1, corredor axé, controle 120, deixa 1-8. 208, Oscar Bravo. Papa Romeu, isso, Oscar Bravo, boa tarde, mantenha as condições visuais, o ajuste é 013. Confirme intenções do voo? Queria o setor de menor fluxo de aproximação e subir para 145, por gentileza. Bem, se informe no farol da barra, após o farol da barra será autorizado, isso, Oscar Bravo. Ok, conferir a prova, pode? Essa é a prova que o senhor está mantendo. Ah, ok, irá manter com a manobra através da barra. E a Controle 1, 2, 3, 1, 8, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Azul 6918, complete sun and contact tower, 1895. 1895, thank you. Saída Cuca, transição Aracaju, decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5466, ou seja... Fechamento correto, informa o portão. Chame para inspecionamento. Na viola, sala 1-3, livre à direita, chamou 2-1, sala. Livre à direita, 2-1, sala. Pronto, CA Fox Yankee autorizado, decolagem, pistão no 7, Ventura, 2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a decolagem, pistão 7, CA Fox Yankee. 3. Lima mais forte, prossiga. Lima mais forte, decolou de LC para o local. Felicito a prova de Mário de Deus e a função para 2000, para a Rolitec. Tem, qual foi a prova ideal? Seria a prova 330. Tem, está autorizado, 2000 país direto Madre de Deus, confirmará a pousar na localidade? Negativo, a porta retorna para o LC. 0.8. Controle 120.8, Sierra Foxtrot Yankee. Copiou o Lima mais forte, controle. Pouso e depois volta para a Elicia, correto? Negativo, pouso, apenas sobrevoo e após retorna para o Elicia. Obrigado, Lima mais forte. Tocha Bravo, está livre a sensação um nível no 4.5. Controle Salvador, papapapá, Sierra Fox Yankee, decolou na Dael Leda, ótima. Sierra Fox Yankee, boa tarde, contato radar, subatório nível 430, saída Dael. Boa tarde, senhora, a saída Dael subindo para o nível 430, Sierra Fox Trot Yankee. Upper Zulu 10, Piraí, direto um bate, Upper Zulu 44. A saída é da El, Leda, Motiva 1208, o controle 5437 no transponder 1635. Fechamento correto, chama para o inspecionamento. Vai chamar, obrigado. Tem frequência livre até o Juliette Serra. Ciente, passaria 2231, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Escuta, prossegue, 3-1. Lima mais forte, confirma o tipo de equipamento? Nossa, Serra 5-0. Lima mais forte, controle. Confirma. Confirma o tipo de equipamento? Alfa Serra 5-0, estilo. Azul 69, 18, solo 16, ali na direita, chama 1211 no solo. Foram 211, confirma? Confirmo, 1211. Obrigado. Azul 6918, Lisboa. Azul 6918, táxi de Alfa, Kilo 43. Alfa e Kilo 43, Azul 6918. Lima Mike Fox, confirme só a matrícula. Papá, Lima Mike Fox, de Serra Índia Cunha para Serra Índia Cunha, já está na retorno da ponte. Sim, reporte visual com local de pouso, Lima Mike Fox. Para Fox. Passarinho do 2231, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Repouso 10-2231. Papá Romeu, uísque, ótica, bravo, controle. Farme a quantas milhas de graça afastar de Salvador? Alguém vai lá, já tenho o regresso. Passo para o regresso, uísque, ótica, bravo. Mais dois, três. Para o ideal a 0, correção, 100 e desça para 1510 ou ajuste na 0 no 3. 100, descendo mais. Descendo para 1510 ou ajuste na 0 no 3. É, conforme tweet, estamos no pátio 3, porém, como não foi dada nenhuma posição, nós não estamos visuais com nenhum Marshall. Gente, mantém a posição, aguarde, vamos verificar com o centro de operações. Ah, ok, estamos aqui no Traverso A5 Lima. Passarinho 2231, no táxi via Kilo, aguarde no início do pátio 3. Via Kilo, aguardando o início do pátio 3, passarinho 2231. Vai chamar centro Recife 12 Cono, alternando 13325, Sierra Fox Frontier. Nove noite, segue em frente, a posição agora é portão 3 do pátio principal. Oh, melhor ainda, em frente, portão 3 do pátio principal, obrigado, meu nome. Centro 2231, táxi agora via Kilo, pátio 3. Via Kilo, pátio 3, centro 2231. Está mais fácil para quem está livre. Azul 418 autorizado, alinhar decolar, pista no zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar decolar, Azul 418. Alô, Salvador, Oceane, a 314, posição 6, pushback, tá vendo? 314, aguarde para o pushback. Aguardando o treinamento, 314. Alô, Salvador, zona 097, só para o pushback, 172, a bordo, 302. Alternando o barulho. Quando, 78 a bordo, altinho entrou no 0 no 3. Atento à aeronave da Azul, que vai parar no portão número 3. Segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, aeronave 5 com voo. Índia Alfa, na 8 final de ano da torre. Porta para Timanha, que tem estimado para o táxi. Foxtrot Mike, tem estimado para o táxi. Três no quatro, autorizado, pushback sonamento, chama para o táxi. Autorizado, pushback sonamento, chamamento, 3 no 4. Azul 4198, decola os 24, controle 120, decimal 8. 208, 4198, boa. Salvador, 097, 4010, próximo. 1097, autorizado a linha, manter pista no 0. Aí bateu no 0, 097. Perfil outboard, transição LFA, passa 1300. Azul 4198, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2000, autorizado direto LFA. Ascensão 360, após 2000, direto Elefa, 4198, azul. Para o táxi. Permando acionando a posição. Entendi. Prossiga. Entendi. Autorizado a decolar, 120 graus, 89. Paulo, Salvador, China 6314, faz o táxi com 101 na borda, 3 horas de autonomia alterna, Salvador. 6314, altímetro 10 no 3, tem 101 a bordo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, esse manual 5 com voo. De alvo, ponto de espera da 10-2-5, altímetro 10-1-3, vai chegar na 6-1-4. Para 1-6-0. Voo no 869, ação de identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste uma 013. Identificou, pegada bom. Vai para 4.000 pés, com 013, 189. Como 097 decola aos 28, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, bom 1097. Arbor, eleva. Bruno 097, contato com a data de decolagem, suba via Arbor por nível 360. Direto 360, alguma possibilidade de falar dos Arbor, está presente? Negativo, mantém o perfil, temos tráfego à sua frente, mas fazendo a mesma saída. Sim, chegou 097. Azul 4206, traffic 1 o'clock. 28 miles, bound, echo 190, flight level 100, and the climbing. Roger, we have the best decision, we are increasing the rate of descent to stay below the path. Roger. Gente, o 63 no 4 autorizado, alinhar e decolar, pista 190, vento 130 graus, 89. Autorizado, alinhar e decolar, pista 190, China 63 no 4. ILF, Force Azul, 4206. Tosca Bravo, chame torre 1895. Boa tarde, Oceania 6210, Oceania 6210, sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 013. Via 3, ajuste padrão, desce para 5.000 pés, Oceania 6210, possibilidade de voar rápida, presente? Tem um perfil, Oceania 6210. Bom no 869, informe sua indicada. 2609, bom no 869. Sanei 6210, informe sua indicada. 3302. Ok, autorizado a presença no ITAP, manter 3309, informe para redução. Positivo, na broad, ITAP, mantendo 3309, informe para redução, 6210. Zona 6 da Sierra, plano 3. 288, alternão no 35-3. Zona 3, 5, decimal 3. Ok, 288 primária, secundária 35-3, azul 41-18, boa tarde. Meia 314 decola aos 32, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, China 6314, boa tarde. O Whisky Oscar Bravo, autorizado pouso pistola 7, vento 140 graus, 109. Boa tarde, China 6314, passando 1.800 pés. Fechando 6314, contato com a dada decolagem, suba via saída Momo para o nível 340. Saída bom para 340, China 63, bom para. Será 9979, necessita do controle? Ô, Salvador, boa tarde, é o Sideral 9979. Será 9979, é só identificação dessa via chegada a MAN para o nível 060, ajuste no 013. Transmitir redução para 2509. 250-060 na chegada a Lideral nas áreas testadas. Voo no 869, é o número 4 na aproximação, reduza sua velocidade para 2309. Reduzindo para 2309, voo no 869. Chané 6314, da presença autorizada direto Momo. Direto Momo 6314, obrigado. Voo 10-97, voo Elefa da presença. Gol no 620, vento 120 graus, 109, liga decolagem, pista 10. Decolagem 10, aguardando cópia. Passarelo 2231, autorizado Barreiras, nível 160, via Whisky 42 até lá, após DCT. Saída Momo, transição VATAP, decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5472, proteja. Ambiente Barreiras, 160, Whisky 42 até lá, após direto, Momo VATAP, pista 10 com curva esquerda, controle 120.8, transponder 5472, passarelo 2231. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Cavaleiro. Gol no 097, chame centro Recife, 1288, alternando 353. 288353. Salvador, muito boa tarde, é o 3190, descendo para 1290, WhatsApp. 3190, mantém o perfil da chegada a Mário, acione identificação, desça para nível de voo 070, ajusta no 013, informe o número 5 na aproximação. Mantém o perfil. Ok, 70, Mário. Mantendo o perfil, dando 3190. Controle, o 6210, ele é possível para a editora? 6210, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. A projetora desceu para 2000 pés, ajuste padrão 013, reporte estabilizado, ILS, destruiu o 6210. Azul 4206, complete final at the contact tower 11895. 1-1-8-1-5. Controle Salvador, é o gol 1-6-2-0, fora do solo na Puca, Aracaju. Gol 1-6-2-0, contato radar na decolagem, se você sair da Puca para o nível 370. Via Puca 370, gol 1-6-2-0. Geral 9979, reduza sua velocidade para 2209, desce e mantenha nível de voo 050. 050-2209, geral 9979. Xané 6210, necessita redução 2509. Gente, o Xané 6210. Cuidado de chamar o táxi. Eight decimal 95. Salvador Tower, Azul 4206. On the LS 1-0, we have the field in sight. Roger, Azul 4206, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Azul 4206. Para o nível 060. 060-319. Xané 6314, voe Cogbo. Voe, voa do Cogbo, Xané 6314, obrigado. Xané 6314, apenas a informação, tráfego 11 horas, como oposto, 19 milhas, passando nível 130 em descida, não irá interferir nas suas subidas. Sim, você está sofisticado, né, 6314. Geral 9979 é o número 2 na aproximação, complete redução para 2009. Informa que irá seguir o tráfego um Airbus 320. Agora está posição 1 hora, 15 milhas. Paciente, 209, 09, 79. Bom, no 869, complexo do som para 2109, é o número 3 na aproximação. 700 para 2109, 2869. Chame 6314, chame Centro Recife, no 2545, alterno no 2685. Zulu, Juliette Serra, prossiga. Azul 4206, thank you. Destino do Juliette Serra. Salvador Ground, Azul 4206, Ground Indicator. Azul 4206, taxi via Alpha, maintained before Juliette. Alpha, maintained before Juliette, Azul 4206. Será 9979, complexo e redução para 1809, terça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2189, reporte estabilizado, será 9979. Prato anteriormente reporte informado, agora se encontra a posição 11 para 12 horas, 8 milhas à sua frente, com ground de 210. Já avistando, obrigado. Tá, 3190, é o número 4 na aproximação agora, complete redução para 2309. 2309, 3190. Bom, no 869, Pastelo, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. A Pastelo, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da 10, bom, 869, obrigado. Sou 1620, chame Centro Recife, 12545, até não no 2685. 2545, 2685, voando 6210, boa tarde. Continua 6210, estabilizado, X-Ray. É 6210, complete, nós chame Torre 11895. 1895, zero daqui a pouco. Se vai a Juliet, gate number 1. Juliet, gate number 1, azul 4206. O precede é um Boeing 734, agora posição 12 horas, 8 milhas e meia à sua frente. 7-8-0, Uso, pistão no zero, vento 1 no 3, 0 graus, meia dúzia nós. Tive boas, 9 no 0, chamei 62, 1 no 0. Ajuste no 0 no 3. 5 com voo. Controle? 3190, ok, 4000, confirma aqui, senhora. 10-13. 10-13, que é estabilizado em restrição e metade, tá? 3190. Livre apenas da restrição de altitude, são 3190. Ok, mantendo sua velocidade, 3190. Bom, Juliette Sierra, desça justamente para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Aguarde livrar a proibida de camaçaria para prosseguir para descer. Boa noite, galeão. 869, restauração para sequenciamento, curva A de direita, proa 220, limite ao localizador. Direita 220, limite localizador, boa noite, 69. Bom, no 869, tráfego anteriormente informado, agora posição 11 horas, 5 milhas e diminuindo. 7-8-9. BOB, autonomia alternativa. 2-9-5, boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, Sideral 9979. Sideral 9979, continua a aproximação, vai em direção de pouso. Prosseguindo aguardando, Sideral. 020, limite localizador. 020, localizador. Então, 3190, complete redução para 1909. 1909. APOB, autonomia alternativa? Sente meia dúzia a bordo, altímetro 1013. Segue o Gulfstream no táxi, reparte através do portão meia dúzia. Como 3, aguarde o último vetor pro ILS. 3.390. India e Alfa no Ponte Espera, Torre 18, descendo 95. Lembrando que o Ponte Espera aqui é recuado, fica antes da Charlie. No Ponte Espera, Torre 18, descendo 95, com voo. Em Sierra Papa Juliette, nenhum tráfego conhecido no local reportado, esse é critério para o tipo de tráfego de Sierra Novembro Juliette Delta, tem frequência 1, 2, 3, 4, 5 para autocoordenação no local. Táxi via Índia e Alfa no Ponte Espera Torre 1 no Noite, em 95, com gol. Então, 3190 para interceptar o curso localizador, direita 070, entre 2000 pés, você pode estabilizar. Tá, alguém modulou junto com a senhora, poder repetir o 3190? Direita 070 para interceptar, autorizada LS, descida para 2000 pés, autorizada, você pode estabilizar. É. Então, 3190, copiou o controle? 390, afirmativo, quanto tempo você tem? Tá com problema na comunicação, porque eu tô modulando, eu não recebo. Agora eu ouvi informação sobre modulada. Ah, porque tem gente falando aí, muita gente falando junto. Ah, você tá ciente já, o seu 390. Papa Romeo Hotel Juliette Sierra, pronto, farol de Itapuã, ajuste em Salvador no 013, informe no ideal de tecido. Zulu Juliette Sierra, desça para 1.500 pés, agora já livrou a área proibida de Camaçari, reporte em rotatório visual com campo. Então, 3190, reporte estabilizado na proa 070, apenas para informação, tráfego que o precede é um Boeing 738, 9 milhas à sua frente com ground de 1.40. Hotel Juliette Sierra, desça para 500 pés, ajuste 10113, reporte visual com o farol de Itapuã. We're clear to Campinas, flight level 340, via Upper Zulu 10, full bag, Upper Zulu 16, dial departure with Leda and Mothra transition. Take off from runway 10 right turn, departure frequency 120.8. Squawk 5524, read back. Roger, 6 Campinas, flight level 340, my altitude is 10, Tubar, my altitude is 16, then flight en route, dial departure, Nova and Boston Intersection. Departure Control 1208, Classify 524, Azul 6919. Read back correct, call ready for push and start. Vehicle Azul 6919. Class 0, senhor, estabilizado. 7390, continue a aproximação, vai para a direção de pouso. Claro. 1869, ele pouso, pista no 0, vento 140 graus, meia dúzia nós. Ele pouso no 0, gol 1869. 1895. Zulu, Juliette Serra. Procedia para a final da pista 17 e reporte passando rotatória. Na ponte 9, autorização para o Galeão. 320, informação novembro. 3145, autorizado Galeão, nível 360, via per novembro 857. Saída da El de Dairumi, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona. 5505, coteja. Autorizado Galeão 360, aproximação de 857, da El Leda Irumi, decola com curva direita, controle 1208, transponder 5505. Cotejamento correto, para feedback funcionamento. Será. Golo 869, solo 49, livre direito, 21, solo. Direito, 21, golo 869, boa. Ponte da Juliette, 6210. Gente, 6210, aguarde a liberação do acesso ao portão, seu portão número 4. Aguardando. Cara, vem a turma 50 graus, 8 anéis. Aqui decola no 0, tá? 3105. O Zulu, Juliette Serra, passou a rotatória, reduza na aproximação para evitar a espera e aguarde instruções, continue a aproximação no 7. Juliette, visual com tráfego na final da 1-0, reduzindo, aguardando o Zulu, Juliette Serra. Da Juliette Serra, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1895. Espera, estamos apenas aguardando desafogar um pouco para autorizar o pushback. São 3190, livre pouso, bicho no 0, vento 140 graus, 8 nós, então o tráfego à sua esquerda, para final no 7, pela projeção não interfere na sua aproximação, livre pouso. Livre pouso, são 3190. O hotel Juliette Serra, prossiga inicialmente para o Itapuã e reporte, vertical Itapuã. Só pode repetir para o Juliette Serra, se me sobre abandonado. O hotel Juliette Serra, ok, o hotel Juliette Serra, helicóptero, prossiga para o farol de Itapuã e aguarde instruções para o cruzamento da final no 0. Negativo, farol de Itapuã, céu Juliette Serra. Está 3155, decolo 51, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, está 3155. O Zulu Juliette Serra avisou com o tráfego na 10, 3597. Gente, o papapapá Zulu Juliette Serra, final da 17, autorizado pouso, vento 140 graus, 8 mais. Juliette, Zulu, Juliette Serra, livre pouso. O Xené, 6355 autorizado, né? Matei puxando o zero. É, matei, não, 69, 63. 869, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, agora.